Fala galera, eu sou o Rafael. E eu sou a Magda. E aí, preparados para mais um podcast? Sim! Ótimo, então vamos lá, com animação para mais um grupo da tabela periódica. De novo, vocês devem acompanhar com a tabela nas mãos. Para quem já vem acompanhando os nossos podcasts, já deve imaginar de qual família iremos falar, né? Isso mesmo, vamos falar da família 4, conhecida também como a família do carbono. Vamos começar então com a nossa dica para lembrar da família quando a tabela não estiver por perto. Bom, mas quais são os elementos dessa família? Repitam comigo então, hein? Carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Mas não é fácil lembrar assim, né? Não, não é mesmo. Então vamos para a nossa frase. Lembrando que cada inicial de cada palavra corresponde ao elemento da família. E na ordem correta, hein, galera? Se já esqueceram, retornem aos nossos primeiros podcasts e relembrem sobre a organização da tabela. A frase dessa família é a seguinte, gente. Coisa sinistra, gente. Estranho, pombo. Ué, que frase é essa? É, não faz sentido nenhum, mas eu acredito que desse jeito vocês vão lembrar mais facilmente. Mas, para aqueles que não se adaptarem, pode utilizar outras frases. Vocês mesmos podem fazer a frase de vocês, hein, galera? Fica a dica. Coisa sinistra, gente. Estranho pombo. Coisa é o carbono. Sinistra, silício. Gente, germânio. Estranho, estanho. Não vão confundir, hein? E pombo. O pombo tá representando o chumbo, tá? Calma aí. Como assim pombo representando o chumbo? É, galera, isso aí vem do latim. O chumbo significa plumbum em latim, por isso o PB. É, mas chega de lenga-lenga e vamos focar sobre o carbono. Esse elemento que você usa todos os dias. O carbono vive em você e você ainda o usa. Isso mesmo, sabe aquele bilhete que você escreveu de lápis e mandou para a pessoa que você gosta? Era o carbono, também conhecido como grafite. E se nesse bilhete você tinha mandado um pedido de namoro, certamente o anel com diamantes duros e brilhantes foi junto com o bilhete, né? Pois é, você estava mandando carbono junto. É, mas o carbono não consegue ser mais magnífico ainda. Sem ele, a química orgânica não seria nada. E sem o carbono, você também não comeria quase nada. As gorduras, os açúcares e as fibras que comemos o contém. O carbono também é um elemento muito importante para a nanotecnologia, hein, moçada? E o próximo elemento é o silício, que com oxigênio e outros grupos orgânicos constituem silicone. Mas o silício está nos vidros também, é um elemento bem transparente. E gente, agradeçam o silício, é ele que dá força à era digital. Ele é um ótimo semicondutor e isso deu início à era dos computadores. Mas você pode encontrar o silício em caixas de produtos elétricos e em sachês também, como silica gel, deixando os produtos livres da umidade do ar. E o germânio? Bom, o germânio foi o terceiro elemento previsto por Mendeleev e é um ótimo semicondutor, assim como o silício. O germânio está aí nas fibras óticas, onde ocorre a transmissão de luz. Hã? Bom, de uma forma geral, a internet que você usa na sua casa chega através dessas fibras. Legal, né? Mas o germânio também está presente nas quimioterapias. E estamos quase no fim, mas não chorem, segurem a emoção e vamos para o penúltimo elemento da família, o estanho. As latas de refrigerante, apesar de serem feitas de alumínio e aço, possuem uma fina camada desse elemento. O estanho está nas ligas de bronze também, junto com o cobre. É um metal muito velho e bastante maleável. Ei, chegamos ao último elemento. E qual é ele? Bombo? Você se lembra de qual elemento é esse? É isso mesmo, galera, do chumbo. Esse metal pesado que faz um mal danado no nosso corpo. Ele deve ser usado com cuidado. Mas o chumbo é amiguinho também. Sabe quando você precisa tirar os raios-x e coloca aquele escudo? Pois bem, o chumbo está te protegendo da radiação. Ah, eu tô triste agora. Como assim? Não gostou do nosso podcast? Eu gostei muito, mas o que eu não gostei é que ele chegou ao fim. Ah, é verdade, mas calma, haverá outros. Logo logo a gente se fala de volta. Ainda bem, né? Bom, galerinha, é isso aí. That's all, folks, tá? Isso é tudo, pessoal. Bom, beijos do Rafa e até a próxima. Bracinhos da Mag, beijo.